8896, puxa acionamento. Sulquite 4. Bono 896, livre acionar, chame táxi, portão 04. Isso, chamada táxi, 896. Controle Salvador, bom dia, voo 1606. Bom dia, voo 1606, radar da fábrica 390, vou direto Puca. Minha atenção para o 390, vou direto Puca, voo 1606. Táxi voo 1896, 154 a bordo, 2:19, Alcântara, Mato Grosso. Gente, voo 1896, Índia, no ponto de espera, chame torno 1895, ajuste 1011. Índia, no ponto de espera, 1895, a torre, 1011 agora, o voo 1896. Então, eu tenho 0-2-4, request push and start. Portugal 024, coordinate with the ground staff and call me ready to taxi near from position 06, ok? Okay, please confirm you want us to push to step 06. We have work in progress in the main apron, and so you cannot start your engines where you are. You need to be towed to near gate number 8. From there, you will start up, and there will be a follow me vehicle to gate number 6. On gate number 6, you call ready for taxi. Okay, copy. So push to stand 6 and we'll start the engine just on stand 6. Thank you. FTL 025. A linha decola a pista 1-0 com 1.011 na Júlia, chegou no 896. Eu 024, you will start your engines across from stand number 8, and from there, there is a follow me vehicle to stand number 6. Okay, we'll start our engines, we have stand number 8, and then we'll follow the follow me of TL024. Uma receita 2685, alteram 2545, gol na 606, obrigado, bom dia. Bom dia, bom dia. Iniciado, gol 1896. Decolador 08, controle 1, 9, 5, bom voo. 1-9-9-8, 1-8-9-6, obrigado, um bom tiro, até pra lá. Salvador, gol 1896, decolado Puca Aracaju, passa 2.200. Vou dizer gol 1896, contato radar, na parada 370, vou direto Puca. Direto Puca, gol 1896. Cessna 3520, venha a Charlie. Boa noite, Santa 3520, Santa 3520, direto em Dona, desaparado 2010, que me engano 011, reporte com localizador. Dona, 2010, 011, o tempo pediu para ele chamar o 208 e ninguém respondeu, querido. A frequência é 119, decimal 1, será a frequência 3? É positivo, a gente já está na 198, é bom avisar isso. Chegou 9051, vai direto Luna, desça para 2000 pés, 5011, reporte no localizador. Gol 1896, no centro Recife, 1268, Alter, 1245. Portugal 025 ready to taxi. QNH 1011, taxi via Indian Alpha on holding point, call tower 118.9 or 5, have a good flight. 1012, taxi India Alpha, point 118.9 or 5. 1011 or 1012 to get it? 1011 now. Passou Duna no localizador avistando 3520. Está 3520, complete sinal, torre 1895. Confirmado 1895. Até já, obrigado. Tower 18 024 at holding point. Portugal 024, hold position. 024. Salvador, boa noite, UTAN 3520. Boa noite, UTAN 3520, livre pouso no 0, vento 080 graus, 079, check trem de pouso. Baixar, travar, senhorita, livre pouso na 10, 3520. Portugal 024, clear to line up and wait to runway 10. Line up and wait to runway 10, Portugal 024. Na 3520, solo os 26, direito no 219. Virando direito no 219, está 3520. Solo Salvador, boa noite, está 3520. Boa noite, TAM 3520, táxi via Alfa Juliette, portão número 3. Via Alfa Juliette, portão número 3, TAM 3520. 295, Gol 90, por favor. Salvador, muito bom dia, Gol 9051, baixa da bola. Ciente, continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguarde pista livre, Gol 9051. Livre pouso no zero, vento 070 graus, 07 nós, cheque trem. Baixou, travou. 9051. É Portugal 024, airborne at 28, call 119.8. 119.8, Portugal 024, boa noite. Roger, boa noite, Portugal 024. Boa noite, Portugal 024, Ranger Complex, Matlack Level 3, 70, Flyback Puka. Com a patrão 370, Direct Puka, Portugal 024. Portugal 024, climb into flight level 210. Clamp patrão 210, PL 024.